Cardoso, sob entusiásticos aplausos da multidão. Hoje você pode me esquecer, é carnaval no Brasil. Sou eu que mando na porra da vibe, só vou te ligar quando chegar abril. Mas se eu te encontro no fogo, eu sou sua. É que eu não aguento sua cara de puta. Mas se eu te encontro no fogo, eu sou sua. É que eu não aguento sua cara de puta. Que tapa, toma tapa, que tapa, toma tapa, que tapa, toma tapa, toma tapa, toma. Hoje você pode me esquecer, é carnaval no Brasil. Sou eu que mando na porra da vibe, só vou te ligar quando chegar abril. Mas se eu te encontro no fogo, eu sou sua. É que eu não aguento sua cara de puta. Mas se eu te encontro no fogo, eu sou sua. É que eu não aguento sua cara de puta.